to sleep. Oh my God. Acordei cedo, saí, logo logo eu tô aí. Me espera, eu vou cumprir, hoje mais uma missão. Combustível pra viver, meu trabalho, meu lazer. Acredito, só caminho pulsa no meu coração. Minha vida, minha verdade, minha crença. Minha realidade, minha fé, minha presença. 10% da humanidade hoje pensa. Então faça valer, é o rap, faça a diferença. É o som psicoclássico, Bahia em alta frequência. Aonde eu coloco os meus pés, eu faço a diferença. Resistência, inteligência, paciência. Essa é a verdadeira essência da diferença. Cabeça erguida, humildade, demonstre transparência. Homem que tem caráter, não viveu de aparência. Estilo Ivete Sangalo, arrastando a multidão. Sardinha no apelido, mas na rima um tubarão. Disposição intensa, imensa, condensa em prol da cena. Colocando no bolso assim, mil e um problemas. Centenas de esquemas de quem não faz a diferença. Falam merda, mas minha postura enfraquece suas crenças. Agem como Lombardi, nunca mostram o rosto. Mas se eu quisesse fofoca, assistiria o Leão Lobo. Quer me acompanhar? Emprestar mulher pra novela. Ou então ficar calado enquanto Diomedes impera. Deus que olha e não põe crença, falta experiência. Só de ver o obstáculo, os cara caem na desistência. Eu faço a diferença, desistir não compensa. HD é o sinônimo da resistência. Eu tô na selva dos leão, brigando com os ursos. No covil das cobras eu tenho que mudar o curso. Fazendo a diferença pra não ser ridículos. Nasce pra ser samurai e outros pra ser discípulos. Na batalha do real, faça a diferença. Na rinha dos MCs, faça a diferença. Na jornada na Recife, faça a diferença. Na batalha BSP, faça a diferença. No duelo de MCs, faça a diferença. Na batalha do conhecimento, faça a diferença. Lá no fora de órbita, faça a diferença. Tá ligado os MCs, faça a diferença. Os caras tão colados nos monitores. Não nos da Mac, sim naqueles que tocam louvores. De batalhas igual atentado aqui. Não é todo dia que se vê um World Trade Center cair com o soco do monstro em busca da verdade. Diferente, não porque é monstro, sim porque quer viver a liberdade. Diferente, pois batalha sobrevive. Uns se prendem a um estilo, outros se soltam no estilo livre. 45 segundos, faço valer a existência. Com afinco, o mundo muda, essa é a essência. Cansado do mais do mesmo da lei, do reproduza, fazer na comunidade a diferença pra meia dúzia. Conduz a mudança contra a ignorância. É o meu desprendimento contra a sua ganância. Aposto com a certeza de quem sabe o que quer. Sua indiferença fortalece minha fé. Apresento o tema em formato compacto. O impacto é poderoso e rápido, mudança de hábito. Ou seja, só mais um congelado na multidão. De perna pro ar e crânio pregado no chão. Em plena paz de espírito, eu criado em solo santo. Não se contente com pouco, ah, nem é pra tanto. Esteja atento e pronto pra extrapolar o limite. Eu trago algo diferente, direto de Serra City. Viva Rapadura, viva, viva Marechal. Viva Emicida, viva, viva Mano Tchau. Faça a diferença, muita gente hoje faz. Além da arte da guerra, hoje eu quero a arte da paz. Seja toda a mudança que hoje você quer no mundo. As atitudes ficam, palavras vão em segundos. Isso é xadrez, não é dama, então se liga, moleque. Ao invés de dar checkmate, coloque a morte em xeque. Na batalha do real, faça a diferença. Na rinha dos MCs, faça a diferença. Na jornada na Recife, faça a diferença. Na batalha BSP, faça a diferença. No duelo de MCs, faça a diferença. Na batalha do conhecimento, faça a diferença. Lá no fora de órbita, faça a diferença. Tá ligado os MCs, faça a diferença. Faça a diferença. Faça a diferença. Faça a diferença. Faça a diferença.